Vamos ouvir a música. O que você quer, menino? O neguinho não tá aqui não, isso é hora. Mataram o neguinho na rua de trás. O que você tá falando, menino? Mataram ele na rua de trás. Eu não acredito! Periferia, o extremo de toda maldade. A zona sul, estado crítico, calamidade. Aqui um preto ex-detento, conscientizado, distinguindo na favela o que é certo ou errado, discutindo o assunto a semana inteira. Do meu pivete que chora por falta da mamadeira. A violência nos bairros se são um dos fatos que destrói as famílias e continua os descaso. Nas periferias, na grande cidade, se não acredita, confira, leve pra fora a verdade. Não sei se é mesmo o Brasil ou o reino do satanás. Um lado podre da vida, confesso, já não dá mais. O terrorismo continua em toda a favela, um vacilo na madruga, parceiro, você já era. Fique esperto com sua vida pra não ser devorada. Assassinatos que ocorrem entre a noite e o dia, não importa o local, é zona sul, é periferia. Policial pede pato ou justiceiro comum, na madrugada na favela eu analiso um por um. A maldade continua, a violência aumenta, zona sul quebrada, morte e a permanência. Guerra nas periferias, polícia contra bandido. Mataram um mano na rua de cima, será que foi confundido? O comentário que rola que não devia nada, não teve acerto com os homens, foi perfurado na bala. O seu vulgo, neguinho, faixa de idade 14, bem sucedido. No crime, um 57 e um 12 bateu de frente com a morte que vaga na calada. Com a sede de vingança, as luzes toda apagada. Umas 3 da matina em frente à viela, eu vejo sangue no chão, uma par de fita amarela. A vizinhança em pânico, a criancinha chorando, vendo o neguinho caído com vários tiros no crânio. O movimento não para em frente à porta de um bar. Um Opala de 4 portas acabou de vazar. Mas será que foi esses cara que disparou essas balas? Isso ficou na minha mente e nada, rapaziada, só coroinha. Doente sofrendo do coração, vendo seu filho caído, corpo estirado no chão. Ergue o rosto pro céu e a única coisa que diz: que eu fiz, meu Deus, pra sofrer tanto assim? No dia seguinte a cena se repete. Sentar o dedo no mano com menos de 17. A testemunha não sei, não quis identificar. Lembrei da cena que eu vi ontem na porta de um bar. Mas a notícia foi forte pra mãe e pros irmãos. Primeiro neguinho, segundo Elinho, todos ficaram chocados. O tio da banca de doce com a cara de apavorado. O rabecão do ML, luzes vermelhas na rua. Um resgate de apoio e mais uma viatura. O movimento não para na favela e no gueto. Mais um drink no inferno, mataram mais um sujeito. Justiceiros da noite, os cavaleiros do mal. Não pensaram no pivete do fulano de tal, que agora cresce sem pai, sem um futuro melhor. Com 13 anos de idade, sentando o dedo sem dó. Um caboclinho comum, sem curso superior. Um criminoso nas ruas, próprio sistema criou. Um dependente do pó, um marginal padrão. Sangue no olho, esperto com muita disposição. Pra ele a escola já era, preferiu ser criminoso. Seguiu o instinto do pai, instinto mafioso. Sua revolta crescia, o ódio ressuscitava. O coração abatido e junto ao rosto a lágrima. São apenas lembranças de um pesadelo sem fim, que predomina o sonho de quem faz parte daqui. Periferia, favela, oeste, parte 2. Pirituba, Osasco, salve favela 2. Mais uma dona Maria da Eu peço e suplico em minhas orações, ó Pai, que conforte o coração dessa senhora. Umas 3 da matina ele vai dar um rolê. A sua mente confusa e cheia de vingança. Mágoas de má lembrança de toda essa matança. Vida amarga é o fel, vindo de um mundo cruel. Ressuscitada do inferno em direção ao réu. Na noite fria, sombria é o retrato falado. O Opala de quatro portas por ele foi encontrado. Parou de frente a um bar, pediu cerveja para o dono. As suas lágrimas correm, lembrando a morte do pai. Mas já tá perto a vingança, 45. Na sinto ódio no coração, na mente a malícia. São 5 horas em ponto, o clima tenso na rua. Periferia, oeste, realidade dura. Ele vem de encontro com o Opala, o pente cheio de bala. Lembrando a morte do pai, foi resolver a parada em frente a um puteiro. Pânico e tiroteio, vejo a puta caída atrás de um assaveiro. Na madrugada sombria, sinistra da favela, eu rezo 4 ave-marias quando eu passo por ela. No dia seguinte foi encontrado os corpos na esquina da viela. Pente caído no chão, marca de bala no pala. Realidade total, cena de filme que nada. Agora pare e pense e analise em seus erros. Na favela você vale o que tem. Na lei da selva você será somente o herdeiro. Então não seja um pilantra pra não ficar de joelhos. Mais uma Dona Maria da rua de trás. Maria ficou sem seu filho. Por isso mesmo, mais eu peço e suplico em minhas orações, ó Pai, que conforte o coração dessa senhora. Dona Maria, a justiça vai ser feita.